na cena e a história muda. Eu sou aquele que escreve o enredo da tua história. Sou quem deita e muda o caminho da tua trajetória. Sou aquele que prova e aprova e te dá vitória. Sou aquele que restabeleço o que o rico empobreço e que o pobre enriqueço. Eu conheço cada um dos meus, eu sou pai, eu sou Deus e não erro endereço. Sou aquele que mesmo que antes que o nada existisse, eu já existia. Não sou obra da imaginação, nem tão pouco invenção e nem sou utopia. Sou real, eu existo e pelo meu povo eu brigo, eu luto e guerreio. Eu não corro e nem me apresso, porque sempre sou e serei o primeiro. Sou aquele que quando não dá pra vencer a batalha, aí eu chego. Aí eu chego, pego, faço, mudo, abro, curo, mato, luto, venço, sopro o vento, falo, convenço, paro o tempo, desço na terra, excluo o inimigo, derrubo a muralha e qualquer empecilho, se não cheguei ainda é porque só chego no tempo e é chegando e vencendo. Chegando e curando, chegando e agindo, chegando e lutando, chegando e abrindo, chegando e falando, chegando e mudando, chegando e salvando, chegando e trabalhando. Eu não me atraso, faço no meu tempo. Eu decidi fazer e já estou fazendo. Se eu entro na guerra, eu já venci, porque eu já entro vencendo. Se precisar, sabe o que é que eu faço? Chegando e vencendo.